Neste domingo, 9 da noite... Imagine, você ia pro concerto escutar. Imagine o que, que era 200 anos atrás, escutar música. Supertônica. Sistemas de alto-falante espalhados por tudo quanto é lado, que tá o tempo inteiro tocando. Condições da escuta, com Juliano Obit. Isso tem mudado completamente a nossa relação com a escuta musical, e não só com a escuta musical, como a transformação do que é música na nossa vida, né? Territórios sonoros, da sala de concerto ao iPod. Com essa questão do MP3, a pessoa mudando de uma faixa para outra, sabe, as coisas estão ficando menores, estão ficando fragmentadas. Investigação sobre o gosto, música e artes plásticas por Alexandre Lunsky. Bacaníssimo, é um som diferente. Eu achei que tinha uma referência latina agora. Tem uma brasilidade no som. Supertônica, música acima de qualquer suspeita. Neste domingo, 9 da noite, pela Cultura FM.